mas não sabem que eu gosto também de cantar o rock and roll. Rock and roll. Por isso eu compus esse rock romântico pra todos aqueles que amam e curtem o rock and roll. Rock and roll. Vou pedir ao meu amor pra me dar o seu calor. E se ela não quiser, nunca mais eu vou sofrer. Vou viver feliz com o rock and roll. Rock and roll. Você que me ouve se apavora com qualquer coisinha. Não deixa a esperança fugir entre os dedos e pense bem. Não vale a pena esquentar com qualquer problema. Esqueça de tudo e sinta o prazer do rock and roll. Rock and roll. Vou pedir ao meu amor pra me dar o seu calor. E se ela não quiser, nunca mais eu vou sofrer. Vou viver feliz com o rock and roll. Pra me dar o seu calor. E se ela não quiser, nunca mais eu vou sofrer. Eu vou viver feliz com o rock and roll. Todo mundo diz que eu sou um cantor romântico, mas não sabem que eu gosto também de cantar o rock and roll. Mas não sabem que eu gosto também de cantar o rock and roll. Mas não sabem que eu gosto também de cantar o rock and roll.